Na produção, meu mano Frank J. Valeu, irmão. E nas rimas, eu, China Trindade, Diego Das. Projeto Consonância, Frank J. Vem com nós, vem com nós. Olho brilha, nos encantamos quando ouvimos qualquer batida e boa rima. Decidimos, sabemos bem o que queremos, mais conquistas que você pode contar nos dedos. Éramos meninos entre os grandes, pensando quando faríamos algo agravante. Beat e rimas, rimas e beats, show na quadra pra nós era como desfile de carnaval. Ainda mais se tinha as pretas com a mão pra cima, sempre sentíamos na moral. Quando não tinha dinheiro da condução, água nos olhos com gosto de sal. De a pé pra onde fosse, o freestyle nos trouxe coragem pros dias de hoje. O mundo já nos ofereceu vaidade, mas prometemos uns aos outros que chegaríamos independente como fosse a verdade. A alegria dos meninos sempre foi cantar. Laboratório de criação demorou 5 anos pra chegar. Dos 5 estaremos fazendo 10 de pura história. Daqui uns 20, entre muitos, seremos lendas e memórias. Eu sou rap, eu vivo rap, eu bato. Rap eu rimo, eu sou rap eu vivo, rap eu bato, rap eu rimo, eu sou rap eu vivo, rap eu bato, rap eu rimo, eu sou rap eu vivo, rap eu bato, rap eu rimo. Ó só, o zóio brilhando enquanto o sample come solto. Eu faço peso pensando como é louco nosso esforço. Lembra do busão Gardena, passagem bolso vazio. Juntava todas as moedas, comprava um rango frio. Risada pra não chorar, piada pra não cantar. Mas cada show me inspirava e mandava continuar. Um rito espiritual, cada subida no palco. Emoção incondicional, pegar o mic e gritar alto pra ver se dessa forma a verdade vem pra fora. Pra neguinho arrepiar, refletir e ver se concorda, então acorda. Valorize os talentos independentes, em cada home studio artistas eficientes. Letras inteligentes, versos são contundentes. Contente eu fico sempre sabendo que você entende. Então honro cada palavra pra nada que ser em vão. Se falta convicção, palavras só vem em vão. No vão, a rima escapa e amplia a percepção. Minha palavra se amplifica na sua compreensão. Rap eu vivo, rap eu bato, rap eu rimo. Eu sou rap eu vivo, rap eu bato, rap eu rimo. Eu sou rap eu vivo, rap eu bato, rap eu rimo. Eu sou rap eu vivo, rap eu bato, rap eu rimo. Frank J, On Steel, Beat Monstro. Parece que foi ontem, ó, que eu comecei. Brincando nas garrard, querendo ser DJ. Vinil importado, beat embaçado. No fim do mês sem dó, estourava o salário. Ensaio exaustivo no barraco dos meninos. Desentuava até umas horas, parecendo tá perdido. Assisti uma pá de clipe no videocassete. Eu sou do tempo que não tinha essa tal da internet. O rap na minha vida, tio, é tipo assim. Correria, sofrimento que nunca vai ter fim. Mas eu não me arrependo, porque não é só o momento. Descobri no rap meu verdadeiro talento. Sentimento verdadeiro, sem frescura, sem dinheiro. Eu conto nos dedos, sei quem são os meus parceiros, que sobreviveram à tempestade da inveja, na constante correria pra atingir a meta. Eu sou rap eu vivo, rap eu bato, rap eu rimo. Eu sou rap eu vivo, rap eu bato, rap eu rimo. Eu sou rap eu vivo, rap eu bato, rap eu rimo. Eu sou rap eu vivo, rap eu bato, rap eu rimo. Se você é um MC, você tem que ter muito amor. Só que rimar é fácil, eu quero ver se ele sim. And then you're gone.